Versão brasileira. Ei, Cris. Yeah. Nome falado em todas as comunidades, todas as bocas da cidade, famigerado. Já que estourei o meu som, vou botar qualidade. Eu, ajoelhado, peço pra Deus que me livre dessa falsidade. Yeah, peça guardado, nunca mais eu vou pegar e meter o louco de vale. Yeah, Supreme Nike, branco e vermelho pra combinar com a Ed Hard. Eu não sou blood, sou de São Paulo, não fecho criminalidade. Yeah, já vendeu droga, mas não mantém a postura, então vai ser cobrado. Tem uns parceiros que faz essa parte. Vivo de trap, eu só faço arte. Yeah, quando avista a sirene, aviso campana pra não tomar bote. Tem uns amigos que trampa no crime, não julgo, ninguém segue forte. Sua personalidade eu não tirei porque cê tava de decor. É que eu já sei sua história na norte. Puta safada, hoje vai sentar forte. Chequei logo as ideias pra saber do seu fundamento. É que uns já se perderam pro xota, até hoje faz tudo com arrependimento. Quero paz e contar um vento, uma X6 e uma 1200. Eu sei que tudo aqui é no seu tempo, mas se quiser o seu filho tá pronto. Conto com seu desejo, beijo pra minha rainha. Vê se fique paz, eu não vou voltar cedo. E quando eu vim com o bolo de nota, senhora que me deu fermento. Minha ideia, família, eu sustento. Fui de desgosto a exemplo, errei, mas eu me arrependo. Tudo que eu sonhei quando era moleque tá acontecendo. Nome falado em todas as comunidades, todas as bocas da cidade, famigerado. Já que estourei o meu som, vou botar qualidade. Eu, ajoelhado, peço pra Deus que me livre dessa falsidade. Peça guardado, mas se eu pegar, Nome falado em todas as comunidades, todas as bocas da cidade, famigerado. Já que estourei o meu som, vou botar qualidade. Eu, ajoelhado, peço pra Deus que me livre dessa falsidade. Yeah, peça guardado, nunca mais eu vou meter o louco de vaca.